Uma correção para fazer os 25 já. Ah, sim, então é o plano todo para o meu sistema, mas assim que ele ingressar, entrar, eu já chamo ok para a cópia. Ok, muito obrigado. Chegando a identificação, desça para 5 mil pés na chegada Mare, altímetro 1092. Reduza a velocidade 2509. 3 39 vezes, copiou o controle. Martins de Cotejão, 5 mil descendo no perfil da Mari com 1012. Ajuste, 39 vezes. Reduz a velocidade 250 mais. Presente 2509, 39 vezes. Juliette até 3560. Ingresso Juliette até o portão 09. Juliette até o 09, até 3560. Controle Salvador, o voo 976, gente da formação Uniforme. Voo 976, controle Salvador, sendo identificação, desça para 6 mil pés na chegada Mare, altímetro 1002, reduz a velocidade 2509. Na chegada Mare, estamos a 11 milhas de Judas, reduzindo para 250 nós, para 6 mil pés ou 060? 6 mil pés, autorizado. 6 mil com 1012, então, gol 1977. Alô, Salvador, boa noite, o TAM 3858. 3858, bem-vindo, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para o 07, 3858. Estabilizou ali, 5810. Objeto 5810, eu chamo agora a torre 118, decimal 95. Azul 4070, autorizado a final do procedimento LS X-ray, desça para 2000 pés, reporte restabilizado. Para 2040, acusaremos estabilizado. Gol 1884, reautorizado 3 mil pés. 3 mil no mar, gol 1884. Paulo Salvador, F5836, muito boa noite, tá no 25 para 4, 330 para Recife. 330 Recife, sim, só um minuto com a prova, 5836, prepare a PUCA. PUCA acabou agora. Passarei 2224, Juazeiro, reaprovado 350, tá falando cópia? Pode passar, senhor, me escuta. Juazeiro, aprovado 350, rota para o 119, decolada 10, curva esquerda, subida Momo, transição Froti, 5130, transponder, controle 119.8. Autorizado 350, rota 119, decola curva esquerda na 10, Momo Froti, 5130, 198 ao controle, 2224. Ok, só confirmando o transponder 5130, na remota, sendo contato para o push, será o frequência do controle, 119.8. 5130, confirmado, 2224. Web 5836, cópia. Puta, 5836. Aprovado 330 Recife, aerovia pelo 58, decolada 10, curva pela esquerda, subida Puca, Jamo, com transição Caju, 5122 transponder, controle opera 119.8. Decolada 10, curva esquerda, Puca, Caju, 330, Brusque 58, 5122, 198. Portão 05, chame contorno para o push acionar. Solo Trip 5296, parte 3 para push acionamento. Autorizado, sem táxi. Marasco 296. No 398, desça para 3 no pé, altímetro no 0 no 3. 3 mil com no 0 no 2, 398. 1776, autorizado 4 no pé, altímetro no 0, 1 no 2. 4 mil pés, autorizado 1 no 0 no 2, 1776 da boa. Gol 1884, autorizada final do procedimento elétrico CX10, desça para 2.000 pés, altímetro 10, 1.2, reforço estabilizado. Ok, o procedimento para 2.000, 1.012, o portão estabilizado, gol 1884. Cuide no zero, bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, cuide no zero. .398, completa a redução 2209, tráfego 12 horas, 8 milhas, mesmo rumo, Boeing 737-800. 209, reduzindo, 398. Azul 40870. Azul 4070, agora a torre 118.95. 295, tá logo. Boa noite, Azul 4070, passou Duna, avistando 3 milhas do estado. Bazucos autorizado, vento Santana com 8, ajuste 1012. Ele pousa o pistão no zero, vai acusar o trem. 1398, sobre vetoração, mantém a presença pro limite localizado. Vetores, mantém a pro limite ao log, 398. 0 na centena com 10. Repouso, 4-0. Meia para o táxi. 5-3 a bordo, 3 horas e 30, alternamos Salvador. 3 e 30, alterna Salvador, trip 52 no meia. Táxi autorizado, Juliette Alfa, até o ponto de espera do 10, no ponto de espera torre 18, decimal meia, o ajuste 10, questão, 1895 no ponto de espera torre, o ajuste 10, 12. Juliette Alfa, 1895, 10, 12, 52 no meia. 4580, já próximo. Possui em frente o táxi agilizando, via Índia, portão 02. Via Índia, portão 02, web 580. Tripe, só confirmando, fica atento ao web, ok? Gente, poderia confirmar a posição do web? O web já está à sua direita aí, tá, próxima a Juliette. Ele vai prosseguir em frente, vai ingressar na Índia. Gente. O web está um pouquinho atrás, vai ceder passagem ao trip. Ah, toquei então. Puxa, né? 6212, reduz a velocidade 2309. 230, reduz 6202. Voo no 398, completa a redução no 709. Desça para 2000 pés, aguardando o vetor final para o localizador. Para 2000, com 1709 e 12, reduzindo 398. Uno 776 autorizado 3 no pé. Uno 776 para 3 no pé. Mas o tráfego na curta ali mantém o trip 5216. Gente, pós tráfego ali mantém. Gol 1398 para o localizador, curva direita para o 055. Autorizada final do procedimento LSX3. Direita 055, livre LS 398. 1398, vai seguir tráfego na aproximação, meia dúzia de milhas, box 7378. Tá, gente, 398. 6212, já está com 239, está cruzando o 080, pode prosseguir descendo? Desça para 3 mil pés, altimetrão no 012, Washington 6212. 6212, 3 mil pés, 1012, obrigado. 1776, reduz a velocidade 2009, desça para 2 mil pés, altimetrão no 012. Ok, para 2 mil pés, com 1012, reduzindo a velocidade, 1776. 2196. Para a torre? Guarda. Oito, torre 118, décimo 95. 1895, obrigado, até já, 884. O 776 vai seguir tráfego na aproximação a 7 milhas, Boeing 737-701-1609 Ground. Completa a redução no 709, está autorizado o final do procedimento e ele é efetivo. 776. Trip decolado 08, 19-8, vamos. 198 Chamará, muito obrigado, boa noite. Boa noite, decimal, 951, bom posto. 1895, boa. Controle Salvador, boa noite, Trip 52 no meia, na Puca. Trip 5316, no meia, contato radar na decolagem, suba ao nível 190 na saída Puca. Após Jamo, direto Aracaju. Afirmativo, 190 na Puca, após Jamo, Aracaju. Tá na final normal, baixado travado, né? Pouso autorizado no 884, uma centena com 10. Nível pouso igual no 884. Essa é Juliette, portão 08. E Juliette, portão 08, azul 470. O M50 ele foi após a estação de retaguarda, está autorizado no 5, chame táxi. Chame táxi, depois é. Xané 6212, desça para 2 mil pés, está autorizada a final do procedimento LSX8. Completa a redução 12009, segue tráfego na aproximação 8 milhas, Boeing 737-800. Gente, reduzindo, desce 2 mil pés, reportará estabilizado o final do freio 6212. OTAN 3561 do Brasília, 380 reaprovado, tá pronto? Ah, vamos girar. Já passou o azul aí? Firme. OTAN 3561 está pronto, cópia. 3561 Brasília, 380 aprovado, rota Tesouro 197, decolada 10, curva direita, subida gole, transição fito. 5123 transponder, controle 119, decimal 8. Autorizado então o 3. Caiu o APU, é. Pode o fita. Ah, volta aqui pro gate, a gente bota essa usina aí. 123, eu transpondo 119,8, controle da 3561. Oi! Eu repito novamente o contagiamento 2011, foi quando ele acostou com a aeronave. Sim, foi autorizado então o 380, saída gole ou fito, apresolou 17, curva direita de colagem. 5123 no transponder, 19,8 ao controle da 3561. Confere 09 portão, chama o controle para o puxa acionar. Vai chamar, tá 3561. Só o Web 5 vai precisar voltar o vídeo aqui pra. Sim, então retorne, Web. Retorne e chama o controle novamente. Pouso autorizado, 120 com 8. Livre pouso, voo 398. O 776 estabilizou, tá uma milha e meia do estrear. Confere, torre 118.95, direto. Juliette, voo 884. O 776? Afirma. Direto. Salvador, voo 976, boa noite. Meia, continue aguardando a pista livre. Você passando o marcador externo, está completamente reduzido. Voo 976 aguardando livre. A série 224 está autorizado para estacionar em Champex. Trip 52 no meio, possibilidade de coordenar após Pouca, voamos Aracaju. Aguarde. 398 às 14, direito 29. Direito 29. Chegou 398, lembra? 398, prossiga via Alfa e repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 398. 36 da Web, no Gate 5, já pronto para Gostec. Autorizado, Web, imediato, chama o táxi. Salvador, boa noite. Chanel 6212, duas milhas marcador na sua escuta. 776, pouso autorizado, na centena com 10. Trip 52 16 apresenta autorizado Alfa Romeo 363. Afirmativa para o Alfa Romeo 363, o Trip 52 16. 776, 16, direita 219. Sim, segundo 776. Alugou no 776, livrou. 76, prossiga via Alfa, repórter da Juliette. Alfa da Juliette, vou no 776. 405 da Unicórnio. Gol no 404, assina identificação, desça ao nível 050 na chegada Mari, ajuste de altímetro no 012. Identificou alô, passarinho 2224 acionado, 3h40, 50 bordo alterna Fortaleza para o táxi. 3h40 Fortal, não entendi o PB. 50 bordo. 50 passarinho, está autorizado, Juliette Alfa, teu ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre, 1-8, decimal 6, decimal 9-5, 1-8, decimal 9-5, a Torre e o ajuste 1-0, 1-2. Juliette Alfa, 8-6, copiado, 2-2-4. Praça Juliette, 398. Posição, Porto Abrista 06. Martendo. Web 5836 para o táxi, 138-247, Salvador. 138-247, alterna Salvador. Web 5136, de imediato autorizado como número 1, ponto espera. Via Juliette Alfa até o ponto espera 10, lado 1386, torre 1895. O ajuste é no 02. Web ali mantém. É 6212, livrou na sua escuta. 6212, prossiga via Alfa, reporte na Juliette. Alfa, Juliette, chamada. 6212. O gol no 398 após o passaredo, prossiga até o 62, via Juliette. Após o passaredo, via Juliette ao 62, via 398. O gol no 776 vai prosseguir via Juliette, portão 03. Ok, o 776 prossegue Juliette, 03, 76. Oxanei 6212, vai prosseguir Juliette até o portão 11. Juliette autorizado, prossegue 1111, 6212. Controle Salvador, boa noite, 3662. Informação Uniforme, passa 220 ao 150. 6. Decolar. Decolagem autorizada, centena com 10 web. 1012, na 3662. Rio 52 no meio controle. Trip 52 no meio controle, Salvador. A sua escuta, prossiga. O centro indaga se já estava na produção do Alfa Romeo 363. Ah, negativo, senhor. Estou voando para o Aracaju. A intenção mais próxima é tráfego visual. Se autorizar, voar nessa proa. Se o centro desejar, podemos voar no 363. Eu sinto que vou ir na prova com o meu 363. Afirmativo, 5-2-1-1. 2-2-1-19-8, bom voo. 19-8, obrigado, até logo. Ah, Salvador, boa noite, o Webjet 5836 passando 1800. Webjet 5836, contato radar na decolagem, suba ao nível 330 na saída Puca, Transão Caju. 330, ciente. Salvador, boa noite, o cenário 6310. Oxanel 6310, controle Salvador, aqui na identificação, desça ao nível 070 na chegada Mare, ajuste o altímetro no 012.